porque as árvores são nossas amigas e nós sem elas não podíamos viver, e nós todos devemos ser amigos das árvores, devemos ser amigos do ambiente, porque esta é a nossa casa e nós devemos a tratar bem, e por isso vamos todos com muito entusiasmo plantar as árvores. Vamos todos com muito entusiasmo contar logo em casa o que é que estivemos aqui a fazer, e depois daqui em diante vamos todos também olhar para as árvores, para a floresta, de uma maneira diferente, como se fosse a nossa casa, e vamos cuidar dela e tratar bem dela, está bem? Vamos todos plantar árvores? Sim!